Pegada. Pegada. Salve galera, de novo eu mesmo, Luiz Conze, do Coletivo Pegada, gravando aqui direto da minha casa hoje, porque por causa de agendas não tive tempo de ir lá no Pato Multimídia gravar o podcast, mas mando um abraço aí pra galera do Pato, o Léo, o Sérgio, tava todo mundo muito ocupado, então eu tive que fazer aqui na minha humilde moradia. Então, vamos começar hoje aí o papo com o Manolos Funk. O Manolos Funk é uma das bandas que vai se apresentar lá no Transborda. Então, já estou começando aí a jogar algumas bandas que vão tocar lá para vocês já conhecerem. Se vocês não conhecem, o Manolos Funk é uma banda muito legal. Fazem um som classificado por eles próprios de ultra funk. São várias influências, vocês podem ouvir aí, melhor vocês ouvirem, tirarem suas conclusões. Comecei com o Tio Lulu. Tio Lulu é o vocalista da banda e ele fala um pouco sobre a realidade da cena de Vespasiano. Vamos aí, vamos sem mais delongas. Vamos lá, Tio Lulu, apresenta o Manolos Funk aí pra galera, Tio Lulu, vai lá. Bom, eu tô aqui com o Manolos Funk, representado na pessoa do Tio Lulu. Acabaram de tocar, de encerrar a noite aqui, na primeira noite fora do Eixo Minas, que foi uma parceria de produção do coletivo Pegada e Forceps, mas que contou com bandas também do coletivo Vatos e do Cena Infusa. Cara, analisando assim um pouco a cena independente, vocês são lá de Vespasiano, né? Como é que tá a cena lá, a movimentação das pessoas, em torno do Vatos mesmo até, depois que o coletivo surgiu, como é que foi? Mudou alguma coisa lá em Vespasiano? Né, Vespasiano ainda, eu considero que é um embrião, assim, sabe? Eu acho que é uma cidade que ela tem um potencial, até pelo momento que ela tá hoje, pela sede administrativa nova, é muito potencial assim, para poder crescer, entendeu? Só que hoje ainda, eu acredito que as pessoas ainda têm que aprender muito sobre uma cultura de artista mesmo, sabe? De enxergar coisas novas, de procurar coisas, né, que sejam batidas do que a gente já vê normalmente no mercado, vamos assim dizer, entendeu? Mas é um processo, eu acho que quando você consegue dar um passo lá, é um passo. Às vezes pode ser pequeno para as pessoas que estão chegando de fora, que não conseguem, né, saber tanto que é difícil lá, tanto complicado se trabalhar com a esfera pública, as dificuldades que a gente tem para poder montar um evento, sabe? Que assim, você faz um evento, você traz bandas bacanas, tem estrutura monstruosa, aí a gente tem dificuldade de poder resolver algumas coisas com a prefeitura, que são coisas fáceis, sabe? Que às vezes não conseguem provavelmente entender como é que funciona, sabe? A importância de um grito rock, tanto que foi difícil pra gente poder realizá-lo, entendeu? Então assim, lá ainda é um processo embrionário, é difícil, mas os passos estão sendo dados, cada passo de cada vez. Tá rolando, ó. Tá começando a ter um burburinho assim, mas eu acho que tá muito aquém do que a gente quer e do que tem que ser, entendeu? A gente tem consciência disso, a gente sabe que ainda tá muito aquém, mas a gente tá dando um passo com o tamanho que a gente consegue dar, né? Com o tamanho da perna que a gente consegue dar. Mas falando do Manolos Funk um pouco, assim, cara, qual que são os planos da banda pro ano de 2010, em termos de circulação mesmo, de shows? Circuito Fora do Eixo aí, tá, esse ano tá com um planejamento bem, bem incisivo, né? Pra Minas Gerais também, Fora do Eixo Minas. Como é que a banda tá vendo aí essa movimentação, essas oportunidades? É importantíssimo, assim, né? O objetivo maior do Manolos, dentro do Circuito Fora do Eixo mesmo, é sair da esfera regional mesmo e conseguir, né? Tá tocando fora do estado também, aproveitando que a gente acabou de lançar um CD em dezembro, né? Pra ela lançou o EP nosso, de 5 músicas e tal. O nosso objetivo é circular quanto mais, bicho, desde churrascos até eventos, se Deus quiser, eventos grandes, assim. Quanto mais, eu particularmente, eu falo que eu acredito que uma banda tem, entre aspas, sucesso, vamos assim dizer, quando ela consegue ter seu público, entendeu? Então, esse é um processo lento, toda banda vai passar por isso, banda que quer viver, que quer viver com música de uma maneira, tem que criar seu público, e você não pode limitar os lugares que você tem que tocar, você tem que tocar para todos os lugares possíveis. E acredito, assim, em médio e longo prazo, criando você, o seu público, se você tem condições, né, de estar fazendo circular financeiramente, a banda pode estar crescendo também, segurando sua onda, entendeu? Tudo é muito difícil, a gente tem que ter um pouco de paciência, mas o objetivo do Manolos é tocar sempre, tocar em todos os lugares possíveis, de preferência, para 2010 mesmo, estar circulando no fora do eixo, fora de Minas mesmo, né? Cuiabá, em todos os lugares que queiram receber uma Manolo, né? Por isso. Cara, então aproveitando, né, já que esse podcast vai ser transmitido pelo Coletivo Pegada, que integra a rede Fora do Eixo, ou seja, o Brasil inteiro vai ouvir, pra quem não conhece o Manolo Funk, o que é o Manolo Funk, cara? E já a presença de cara também, uma música sua aí pra galera ouvir na sequência dessa entrevista, cara. Bom, Manolo Funk, eu acho uma banda que tenta ser inovadora dentro da proposta dela, que é fazer um funk diferente, um funk reciclado mesmo, que até o nosso conceito do nosso EP, entendeu? Um funk que passa pela década de 60, de 70 e tal, que passa pelos 80, o som californiano de Red Hot, mas que tem um som contemporâneo, que seja um som que seja livre, seja aberto, entendeu? Fazer um funk diferente, acho que é por aí. Quem quiser escutar, tem no myspace.com/manolosfunk lá, vou indicar Origamis, pronto, que é uma música que eu gosto bastante, por aí. Então ficamos aí com o Origamis e o Manolo Funk, agradecendo aí, Manolo Funk encerrou a primeira noite Fora do Eixo Minas aqui no Matriz. Valeu, cara, um abraço aí pra todo mundo, até a próxima. Valeu. Obrigado. Se ver e de papel se cria um avião, é, e um colibri. Tanto faz se redobrar e com os dedos modelar, e nesta vida eu escapo por um triz. No oitavo andar, origamis lança. Diagramas mostram formas de criar sem ser tão vil. Mil faces, mil caras, modelos para relaxar. E nesta vida modelar eu vivo por um triz. No oitavo andar, origamis lançar. Quando o teto quer desabar, basta você se redobrar, é um origami. Quando o teto quer desabar por um instante, basta você se redobrar, é um origami. Isso aí então, Tio Lulu. Valeu, Tio Lulu, pela entrevista. Talvez você nem se lembre dessa entrevista, faz muito tempo que a gente conversou. Foi lá no começo do ano, talvez em abril ou maio, sei lá. Enfim, Manolos Funk, curtiram aí? Eu curti, eu curto a banda. Eu vi os meninos começando a tocar lá no longínquo ano de 2005. Sim, lá no onde hoje é o Estúdio B, que chamava, não me lembro, Sociedade Pub, talvez. É, os meninos lá naquela época mostravam que tinha um futuro e hoje em dia estão aí arrebentando a boca do balão. É isso aí. Valeu, Tio Lulu. Vocês ouviram também Origamis. Vocês vão poder ouvir Origamis e todas as outras músicas do Manolos Funk lá no Transborda. O Transborda vai rolar em setembro. Você pode saber de tudo acessando festivaltransborda.com.br e também seguindo o Twitter. Aliás, é importante, siga o Twitter. O Twitter é onde você tem as notícias fresquinhas sobre o Transborda. É @transborda. É, tranquilo, só procurar lá no Twitter, que você acha. É, agenda da semana. Vamos de Samba de Luiz Bem Acompanhado 3.0, então vamos. Vamos lá. Dia 28 desse mês. Que mês que a gente tá mesmo? Agosto. 28 de agosto. Sabadão, Anulava Multishow. É, mais um projeto. Mais uma edição do projeto Samba de Luiz Bem Acompanhado, da galera do Samba de Luiz. Dessa vez vai contar com o show também do Fino Coletivo e discotecagem mais do que especial da galera do Rude Boss Sound System. Então, se você curte misturar estilos musicais dançantes e sacudir o esqueleto, você tem que ir lá no Lava Multishow, porque é a melhor opção aí da semana, com certeza. E hoje à noite também, em cima da hora, então se programa aí. Hoje à noite lá na Obra, vamos ter mais uma noite fora do eixo, com as bandas Curved, a Curved voltando aí aos palcos depois de um tempo parados aí sem baixista, mas pô, boa sorte aí pra galera, arrumaram um baixista, então tô ansioso pra ver, estarei lá discotecando, inclusive, mas isso é outra conversa. Vou estar apertando play, na verdade, mas enfim, além da Curved, vamos ter lá também a banda INI, lá de Sorocaba, a cena de Sorocaba, aquela região ali de São Paulo, é bem forte, então vamos lá conferir, porque vale a pena, assim, para vocês sentirem um pouco aí do que é a energia de uma banda que está circulando aí, eles estão passando aí por algumas cidades, estão a todo vapor aí, então se você tem banda e quer trocar uma ideia com a galera lá sobre circulação, vai lá que nós vamos estar tudo lá. E também, discotecando também, me ensinando a discotecar, inclusive, o DJ Estereotóxico, vulgo Lucas Mortimer. Então, a gente se vê ou hoje à noite lá na Obra, noite fora do eixo, a partir de 22 horas, ou então sabadão, dia 28, lá no Lapa Multishow, no Samba de Luiz Bem Acompanhado 3.0. Espero vê-los todos nas duas ocasiões, beleza? Valeu pela audiência aí, galera. Ah, banda de BG de hoje, lembrando aí, ó, Curved, pra, né, matar a saudade, quem tava com saudade da Curved aí, antes de ver lá no show, já ouviu aqui no BG, a música foi Water Cleans. Então é isso aí, galera, um abraço, até a próxima aí, falou! Pegada.